Fechei meus olhos, só falei. Deixei meu coração voar. E no minuto em que voei, senti paixão, vontade de te amar. E nessa entrega da paixão, sou cúmplice do amor. Coincidências provam que é real. Não tenho medo de dizer que estou olhos, só falei. Deixei meu coração voar. E no minuto em que voei, senti paixão, vontade de te amar. E nessa entrega na paixão, sou